AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9:04. A Cultura AM apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E na primeira parte do programa de hoje, o Chorinho. Thank you. Musicalidade pela Cultura M, Carlos Poiares, de José Toledo, Cuidado Violão. Altamiro Carrilho, de Pixinguinha, Sofres Porque Queres. E Abel Ferreira e Grupo de Pixinguinha, Carinhoso. 9:13, a Musicalidade apresentando em sua primeira parte, o Chorinho.

musicalidade, Paulo Sérgio Santos de Pixinguinha, Gargalhada, Os Carioquinhas de Luiz Americano, Intrigas no Boteco do Padilha e Leandro Carvalho de João Pernambuco, Rosa Carioca. É a musicalidade destacando em sua primeira parte o choro brasileiro. Valdir Azevedo, depois Henrique Cases e depois Grupo Galo Preto. Thank you. Grupo Galo Preto de Raul Machado, Língua de Sogra. Henrique Cases de Pixinguinha 1-0 e Valdir Azevedo dele, Choro Doido. 9:31 na Cultura M. E a gente está encerrando aqui a primeira parte, que foi dedicada a alguns dos grandes chorões que existem no nosso país e alguns que já passaram por aqui e deixaram saudades. Vamos prosseguindo com a nossa musicalidade. Musicalidade pela Cultura M. Aracide Almeida. Eu quase que chorei quando alguém me falou: o salgueiro não sai, é sabotagem, não está legal. As cabrochas gastaram o dinheiro, meu samba está pronto pro ensaio geral. Eu quase que chorei quando alguém me falou: o salgueiro não sai. Encontrei tamborins e cuicas em pedaços jogados no chão. O estandarte da cora rasgado na porta do meu barracão. Eu saí pelo morro correndo com um livro de ouro na mão. Sete pernas de gato resolve a situação pra fazer os tamborins. Eu quase que chorei quando alguém me falou: essa botagem não está legal. As cabrochas gastaram dinheiro, meu samba está pronto pro ensaio geral. Eu quase que chorei quando alguém me falou: o salgueiro não sai. Encontrei tamborins e cuicas em pedaços jogados no chão. O estandarte da escola considero mais moço. Passei dos 32, agora quero descansar. O tempo está tingindo os meus cabelos. Já treme a minha voz, nem gosto de falar. Você então piorou 100%. Seus lábios descorados são duas secas pétalas de flor. Seu beijo quente almejado hoje deve ser gelado. Ninguém mais o quer, amor. Já não tem contato as nossas mãos unidas. Os prazeres da vida vão-se na maior calma. Não posso lhe aceitar, minha querida. Vá procurar um rosário e dê sossego às nossas vidas. Sossego as nossas vidas.

não te arrependerás. Querem teus braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Esta noite e então seremos felizes. Longe de ti é o todo longe que na distância possa existir. É um longe assim, tão sem medida, que nem a vida pode medir. Longe de ti, fica tão longe que o próprio longe parece ali o apenas longe, é ali pertinho. Longe do longe, longe de ti. Fernando César, Roberto Luna cantou Longe de Ti. Nelson Gonçalves, dele e Adelino Moreira, Fica Comigo Esta Noite. E Nora Ney, de Denis Brian, Franqueza, Sérgio Ricardo. Música. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. Que a feira deixou, que ainda é pouco sol. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu, choveu. A chuva jogou seu barraco no chão. Acompanhou morro abaixo a canção das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. Só dança o samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ou tchá-tchá. Só dança o samba, só dança o samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai. Só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, mal, tchá, tchá, tchá. Só dança o pá. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba, vai. Os cariocas cantaram de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Só Dança o Samba, e Sérgio Ricardo dele, Zelão. E encerramos assim o nosso Musicalidade de hoje, que volta amanhã às 9 da noite. Seleção musical, Márcio Barker. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Logo após o intervalo, a música brasileira em som instrumental. Já já tem todos os sons na Cultura M. A Cultura M apresentou Musicalidade. da Música apresenta Anastácia, segunda parte. Eu fiz a minha primeira música, que foi um samba-canção, que estávamos vivendo a época dos grandes samba-canções. Anastácia no Toda Música. Aí o meu namoradinho, e o namoradinho não foi legal, eu me desiludi e já fiz uma música, sempre falando daquela loucura. Uma entrevista exclusiva com a cantora e compositora Anastácia. Toda Música, nesta quarta, 17h30, na Cultura M. No fogo da paixão, tô vivendo um grande amor. No fogo da paixão, eu já vivo no céu.